Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, Vingadores FTW. For the win! Aqui é o Afonso Solano e... Aqui é Diogo Braga e Nutella é o crossover de merda com chocolate. Que isso? Aqui é Beto Estrada e depois de muito conviver com o iPhone, eu decidi que eu fico no Android. Polêmica. Aqui é Carlos Voltor e o Homem de Ferro agora quer um coração. Caralho, genial. Aqui é a Azaghal e o Diogo mudou a entrada dele e prejudicou a minha. Muito bem, nerds, estamos aqui reunidos para mais um Nerdcast clássico de crossovers! Travessias! Travessias! Já faz mais de um ano que fizemos o terceiro, vamos para o quarto episódio dos nossos embates de universos diferentes encontrando em um grande raio de luz! Ai, vamos fazer... Canelada! Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast! Vamos! Azaghal, nossos amigos da Icatu Seguros estão de volta! É verdade! Você sabe que eles já estão anunciando com a gente há algum tempo a campanha do game Vivendo e Aprendendo. Isso! Que é um adventure game que remete aos clássicos dos anos 90, totalmente produzido no Brasil, que você vai aprendendo, você vai brincando e aprendendo a proteger o seu futuro, a usar bem o seu dinheiro, essas coisas. Muito legal. Olha só. Ele tem essa pegada de infotainment. Você conhece esse termo? Não. Information mais entertainment. Olha só. É infotainment. Infotainment. Ou infotenimento. Infotenimento, boa. Boa, por que não? Pra vocês lembrarem, esse jogo foi lançado em várias fases. Cada mês abriu uma fase nova e tal, e você ia jogando, fazia o login com o Facebook e deixa o teu progresso salvo. Certo. Então eles estão anunciando que já está no ar o penúltimo capítulo do jogo. Aí. Onde o nosso querido Aguinaldo, detetive, viaja para a Croácia e tenta falar, se comunicar, fala porque que ninguém fala português. É a maior confusão. No Nerdplay dessa segunda vai ter imagens, caso vocês queiram ver como é que vai ser um preview do jogo. E as pessoas vão vivendo e aprendendo. Exato. E lembrando que eles também, por causa da gente, eles registraram o domínio vivendo e aprendendo. Olha, eu acho excelente. .com.br. Não vamos discriminar. Então, se você tá parado no jogo na fase antes, já tá na nova fase, volta lá, faz o login que o Facebook, ou você pode ir direto da primeira fase, a penúltima, de uma vez só. Certo? Um excelente infotenimento. Infotenimento, excelente. Lembrando, Azaghal, que também estamos concorrendo a mais um prêmio internacional The Babs. Isso, a gente tem que dar uma chacoalhada na nossa caixa de prêmios. Exato. E o The Babs nos selecionou como um dos 10 melhores blogs do Brasil. Exatamente. The Babs é um prêmio internacional da Deutsche Welle. Sim. A rede de comunicação alemã. Sim. E nós queremos o seu voto, é simples, você entra na página deles, no canto ali, onde tem a área de votar, você vai escolher a categoria Melhores Blogs Português ou Best Blogs Português. Sim. Aí você escolhe Jovem Nerd, of course. E no final você tem que escolher lá se você vai logar com o Twitter, sabe esse esquema de logar com o Twitter e Facebook? Que todo mundo faz. Aí você tem que logar com o Twitter e Facebook. Tem aí um link do post, caso você não tenha entendido, não tenha conseguido votar. Uhum. O importante é que você vote, porque nós temos que ganhar, avassalando todos os outros, inclusive o Fabiabu que está lá. Ah, muito bom. Bate no Jovem Nerd no The Babs! E se você não quiser ouvir os recados do último Nerdcast, e-mails do último Nerdcast, você pode pular para... 14 minutos e eu quero ver Léo versus Gaveta. Azaghal, muitos e-mails, Mal Roboto separou aqui que muitos nerds reclamaram que o filme Equilibrium com Christian Bale não foi citado. Eu que vou reclamar de vocês terem mandado e-mail pra falar dessa merda de filme. Porra, vocês estão de sacanagem, cara. Pô, cara, na capa do filme tá escrito Esqueça Meio. Puta que pariu! Tem gente mandando e-mail pra falar de Equilíbrio? Ah, mas eu vou dizer que eu nunca vi. Não, não, eu vi. Você viu? Eu vi. É uma merda. Eu tinha um preconceito com a do Esqueça Matrix, entendeu? Então, eu tava feliz porque eu não lembrava dessa merda, desse filme até agora. Não, porque assim, tem uma regra, né? Quando um filme se compara com outro pra se promover, ele normalmente é ruim. Então esse filme se compara com o Matrix, e aí eu fiquei meio assim, né? Pela regra, entendeu? Mas você está confirmando que é ruim, então tudo é bem. É uma merda inacreditável. Não faz sentido o filme. Vários nerds enviaram a cena da mamária deletada de Starship Troopers citada pelo Cardoso. Vou te falar, cara. Excelente. Muitos nerds apontaram a canelada de Eduardo Spohr, que disse que Vishnu era a deusa da destruição, quando, na verdade, é o deus da conservação. Ah. Shiva é a deusa da destruição. Aê. Muito relevante. Nossos amigos holísticos. E o Carlos Marcos lembrou da websérie Megaboga Brasileira 3%. Lembra? A gente falou dela no Nerd Mas Office. Mas ela não foi pra frente, né? Eu não sei o que aconteceu. Às vezes as coisas demoram. Principalmente no Brasil, mas é muito legal. Falou porque eu não lembro de ter tido mais episódio. Não, acho que não, mas de qualquer forma, muito legal, é brasileiro, é bem feito. Mas não deu em nada, né? É irada, e é um futuro distópico, a parada. Sim, assim. Quando ela vier, a gente fala dela. Não teve nada, um episódio. Não, teve três episódios. Não teve três. É um episódio dividido em três. Então, ok. É isso. Vários encontros em Skynerd, em BH, mais Eduardo Spohr. Deve ser na maratona de autógrafos que ele vai fazer para o Brasil. Uhum. E fotos e vídeos do Encontro Skynerd de João Pessoa, na Paraíba. Vários pratos da cozinha dos nerds. O Tucano está mandando muito bem. E vocês também. Nenhum nerd doou sangue essa semana. Pelo menos ele não comunicou a gente. Uhum. Então a gente considera que pessoas estão morrendo por causa de vocês. Artes dos fãs. Temos várias, com destaque para Num Futuro Distópico Qualquer. 3 pontos. Ou a famosa reticência. Nerdcast Time. Do Leandro Marques. Olha aí, uma brincadeira com o Adventure Time, que agora é um sucesso. Não grande... faço ideia do que é. É o novo Bob Esponja, é um grande sucesso. Ok. Adventure Time é o Nerdcast Time. Muito bom, muito bem feito. E outras artes excelentes, maneiríssimas, confira aí no post. Além disso, temos os contos Skynerd. O catálogo do Eber Dantas continua bombando. Aham. E temos contos como O Espírito das Armas, Zumbis Made in Paraíba, por Vinícius Mateus, e Crônicas da Noite Sem Lua, por Laura Giordani. Muito bem. Pedro Ragazzi, 21 anos, generalista 3D e estudante de design gráfico, Belo Horizonte, Minas Gerais. O que é um generalista 3D? Generalista 3D, não sei. Será que ele faz coisas gerais em 3D, é isso? Porra. Faz aí uma britadeira em 3D, ele faz. Ah, eu acho que ele seria um modelador. sei lá. Gostaria de argumentar com os senhores sobre a grandiosidade do filme Starship Troopers, vulgo Tropas Estelares. Grandiosidade. Uma bela, né, pilha inclusive, de fezes. Inclusive, disseram que eu fiquei impressionado num outro Nerdcast de ficção científica que Starship Troopers era um livro, e aí nesse Nerdcast eu fiquei de novo impressionado. Tô esquecendo as coisas. Ele fala que é um filme muito bacana, apesar de ser considerado por muitos uma narrativa exagerada. Não, nem um pouco. Não. Tem que deixar claro que o filme não é de fácil leitura. Não. Tudo que o filme conta através dos informativos especiais, por exemplo, Do You Want To Know More, são propagandas de governo ditatorial e não representam os fatos, assim como ocorre na realidade. Para ilustrar a pergunta levantada pelo ilustríssimo senhor doutor Jovem Nerd, como os insetos lançaram um asteroide gigante em direção à Terra? A resposta é tão obtusa quanto é absurda. Eles não lançaram... Nunca parei pra interpretar dessa forma. É claro que eles não lançaram. Um asteroide, uma justificativa para a guerra ou uma operação de bandeira falsa. Um evento cósmico randômico que foi utilizado pelo Estado militarista em constante necessidade de um inimigo externo para aumentar o fanatismo do público e reforçar o sentimento de necessidade daquele Estado ditatorial. Meu Deus, eu nunca interpretei Starship Troopers dessa forma. O filme mostra isso sutilmente, nunca dando essa informação mastigada ao telespectador. Nos primeiros minutos da película, por exemplo, vemos um corpo celeste similar ao que causou a catástrofe de Buenos Aires, sendo destruído facilmente por um dos vários canhões que circundam a Terra no cinturão artificial. Vemos também uma gigantesca distância entre Kendatu, o planeta natal dos aracnídeos, e o nosso mundinho azul. Distância essa que jamais seria percorrida em menos de alguns milhares de anos-luz. Isso que eu achei um absurdo. Uma velocidade extremamente superior à do asteroide. Enfim, espero que deem mais chance para este filme extremamente subestimado. Olha aí, ó. É um filme tosco, né, cara? É um filme tosco. Mas eu entendi a parada da... Tem brain bugs no filme, brain cara. Brain bug. Lembra do Doug Houser falando, ele está com medo? Esse filme é muito ele ruim, ele lia as mentes do inseto. Frank Limbaldo não colocou a idade. Ei! E agora? Vou pular. Sério? Vou pular. Olha. A gente tem que ser rígido. Tem que ser rígido na nossa regra. Você tem que andar em idade, local de residência estabelecida e profissão. Ele não mandou em idade, você perdeu a sua chance. Meu Deus. Vinícius Schiavini. Olha aí, nosso querido amigo Vinícius Schiavini. É, ex-colaborador do... Sim. Jovem Nerd News. Muito bom. Olha aí, vamos ver o que tem a dizer. 29 anos, maluco multimídia, Santo André, São Paulo. É falado no filme Demolition Man, mas em nenhum momento é explicado como se usam as três conchas no banheiro. E só teorias furadas surgiram pela internet, porque esqueceram que o próprio Stallone já explicou via Twitter para um brasileiro como se usa. E aqui tá ele, entre aspas, o tweet do Stallone, já traduzido, pra facilitar a vida de todos nós. É como um hashi, mas com mais firmeza. Disse o Stallone. E o quê? Como assim? Disse nada, né, cara? Porque são três conchas. Deu uma zoada, Maneiro. Felipe Medeiros, 22 anos, estudante de antropologia, Pelotas, Rio Grande do Sul. Não mandou. Ah, São Paulo. Ele não mandou a cidade? Não mandou. Desculpa. A gente vai ficar sem e-mails. Vai. Se ele separou, ele... Não. As pessoas estão fazendo isso. Você vai dar realmente esse gosto pra um cara que não disse que mora? É bom. A gente vai ficar com... Pô, ô, Zilevão Boto, então por que você tá separando essas paradas? Chega aqui, não vai passar. Ai, meu aqui Deus. Aqui o controle é rígido. Do céu. Felipe Medeiros, 22 anos, estudante de antropologia. Por que não disse aonde? Qual é a dificuldade? É esse Pelotas do Rio Grande do Sul ou Campinas, São Paulo. É a piadinha do Marroboto. É, podia ser São Francisco também. Bom, Roberto Ideu Sampaio, 40 anos, analista de sistemas, São Paulo SP. É um e-mail off-topic. Off-topic. Estava ouvindo o Nerdcast 47, nossa, faz tempo, sobre reality shows, no qual vocês falam sobre aquele maluco que tinha inventado um jogo idiota, o Bullet Ball. E tinha vendido tudo... Eu lembro disso, cara. Ele tinha vendido tudo que ele tinha, investido dinheiro na invenção. Foi morar num carro, dormir dentro do carro. O cara era muito bizarro, cara. E aí a invenção dele era basicamente uma mesa redonda. Eu lembro que a gente queria comprar o Bullet Ball pra ter no Nerd Office. Exato. Era uma mesa redonda. A gente falou muito desse Bullet Ball durante muito tempo, né? A gente podia fazer um crowdfunding. Um crowdfunding? Caraca! Pra comprar um Bullet Ball. Ele era assim, era basicamente uma mesa redonda que tinha umas proteções... Nas laterais. Laterais, tipo assim, uma oposta à outra e o resto livre. E aí tinha algumas bolinhas de borracha e você tinha que dar um tapa com a mão ou com o antebraço na bolinha e ela tinha que cair do lado oposto do inimigo. Cara, e aí, tipo... quando você conseguia fazer a bola cair no chão, você falava, my point. Tem um vídeo do cara apresentando isso naquele reality show que era American Inventor. Que deu tão certo quanto a mesa de futebol. Exato. Bom, pois bem, fiquei curioso, fui pesquisar que fim o cara tinha levado. E pra minha surpresa, descobri que o jogo dele hoje está sendo usado como terapia pra pessoas com problemas mentais. E veja aí o link do vídeo do cara hoje. Caraca, do cabelo branco. O cara perseverou e conseguiu. Ele achou um nicho lá. Ele tá lutando pelo bullet ball, cara. E ele ainda fala que quer que seja um esporte olímpico. Ele falava desde essa época. Mas ele falou, eu vou levar isso pras Paralimpíadas e depois subir pras Olimpíadas. Mas ele disse que ele quer 2016, no Rio. Eu acho maneiro o cara estabelecer metas. Caraca, galera, vamos trazer Bullet Ball pras Olimpíadas do Rio, cara. Excelente, cara. Ô, Bullet Ball, que saudade. A gente ainda pode comprar um, cara. Eu acho que a gente tem que fazer um crowdfunding. Um crowdfunding pra gente comprar? Tá maluco? Não é pra isso que serve o crowdfunding, cara. Não? Não. É pra quê? É pra você financiar um projeto, uma parada. Projeto Bullet Ball Nerd Office. A gente compra dois, só tem um, fica com o outro. Ah, excelente, tá bom. Legal que aconteceu nesses Nerdcast de crossover. Nosso querido Felipe Capra, ele fez uma parada chamada UFC Fiction. Olha. E ele desenhava... UFCF. O FCF, exatamente. Depois que ele ouviu os Nerdcast crossovers, ele começou a desenhar esses crossovers e botar no Facebook e tal. E aí rodou o mundo. E aí, nego não sabia que era ele, que era um brasileiro que fazia. Não sabia porque não quis, né? Porque tava assinado, né? É, então. Só que rodou o mundo, passou pelo Nine Gag, as pessoas tiraram a assinatura dele, né? Removeram a autoria, passaram a dizer que elas eram a internet. Então, aí é o seguinte, se você já viu essas imagens, tem um link aí no post também, o FCF do Felipe Capra, por acaso, esse cara, o Felipe Capra, foi que ganhou o concurso do Montegrapa da caneta do Superman. Pô, e aí o que acontece? Fazendo a pauta, eu fui catar lá no FCF vários confrontos pra gente comentar aqui. Então, meio que uma troca. Ele fez o FCF baseado no crossovers e agora o crossovers vai baseado no FCF. Olha que bonito. Que loucura. Toma crédito. É isso aí, mundo dá volta. Aproveitando créditos para Felipe Capra, o dono do FCF. Muito bom ter o link aí. Vai lá na fanpage, curtindo a fanpage dele. Então, eu vou começar aqui com um último crossover que ele fez lá, pra gente comentar, que seria Django versus Clint Eastwood. Olha! Ou algum homem sem pera nome, aí, né? Peraí, aí. A gente falou pra ele fazer esse. Quando ele veio verdade, receber a caneta, então créditos para a gente. É verdade, é verdade. Muito bem, Django versus Clint. Mas vamos começar com esse recente. Cara, é simples. O Clint Eastwood, o homem sem nome... O homem sem nome, the man with no name. O bom, né? The good, the bad and the ugly. O bom, sim, ele ganharia um combate de pistoleiro, sei lá, como é que chama, aquele duelo. Uh-huh. Ele ganharia. É o Mexican standoff. Não, mas peraí, por que ele ganha fácil? Por quê? Primeiro, ele é imperdoável. Então, você já viu aquela cena dele chegando na cidade com um monte de vagabundo rindo e ele fala que a mula dele ficou ofendida? Isso. Sim. Ele saca depois que os caras pegam nas armas e ele mata os caras sem os caras atirarem. Ele mata os quatro. O segredo tá no olhar. E olha, quando a gente é super fã do Django aqui também, elogiamos ele pra caramba. Mas quando o Clint apertasse os olhinhos, o chão ia rachar e o céu ia escurecer. O Django só teria uma chance se a gente usasse o Django não desse último filme, não o Django do Tarantino. Se fosse o Django que foi feito pelo Terence Hill... talvez ele tivesse uma chance. Mas ele não usa arma, cara. É só no olhar e no tapa. Ah, é verdade. Ele tem um olhar pequenininho. O Django, ele ganha também. O porque Django, ele tem... Django? Django, de nome vazula. Bem silencioso, rapaz. Eu comprei na banquinha aqui de Brasília. Django. O Django, cara, ele ganha também porque ele vai resistir mais aos ferimentos. Ele tem mais sangue no corpo, né? O universo que o Tarantino criou de sangue pra caralho, né? Ele dura mais. O Clint, ele não precisa durar, cara. Ele não precisa durar. Ele vai matar o Django. Um tiro no coração, acabou. Ele tem toda a estratégia, você não vem imperdoável? Vou atirar primeiro no cara que é mais experiente, depois atiro... Eu vou chegar e vou atirar no coração do Django, acabou a brincadeira. Cara, o Clint Eastwood, ele não precisa de um nome pra ser conhecido. Exatamente, cara. Clint Eastwood, ele tem muito filho pra se preocupar, então ele vai com preocupação pro combate. Ele tem boca pra alimentar o Django, não. Mas o Django tem uma mulherzinha lá, que se deixar uma mulherzinha é da merda. Mas o Django tem a motivação, ele tá atrás da mulher. Porra. Ainda tá? Ah. Peraí. Ele tá pra resgatar a mulher. O Clint Eastwood tá pensando no dinheiro pra levar os leites pras crianças. Ah, olha só. Primeiro, o Clint Eastwood tem uma de filho, mas ele não tá se preocupando com os filhos. Todo mundo sabe disso. Se ele estivesse se preocupando com os filhos, ele não teria largado os filhos lá com os porcos doentes. Em segundo lugar, o Django, por causa da mulher, ele fica meio descontrolado. Todas as vezes que a mulher aparecia, que nem que ele ficava, vou sacar arma, vou fazer merda. Ele estraga tudo, ele estraga tudo. O Clint, ele é, cara, a sobriedade em pessoa. Ele não se abala. Você não vê ele correr, gritar, falar. Não, ele tá sempre Clint. E se o Django tivesse a companhia do Dr. King Schultz? Você acha que o Dr. King ia conseguir dar uma enrolada? Não, mas aí é injusto. Mas aí são dois contra um. Mas não tem problema pro Clint. Olha só, ainda vou falar o seguinte. O Clint, seja com o Django apenas ou com o Schultz, ele ainda virar e falar assim, ó. Go ahead. Deixar o cara tirar primeiro. Ele é tão foda que ele deixa o cara sacar. O Schultz, ele primeiro, ele não chegaria até o final da luta, até chegar ao começo do confronto, porque no momento que ele tentasse atacar, que ele fosse sacar arma ou fazer qualquer coisa, o Ned tinha atirado nele com um rifle lá de cima do morro. todo mundo é sujo nessa porra. É. Olha só, se tivesse o Dr. Schultz e o Django e o Clint primeiro ia atirar no Django, porque ele ia sacar que o Django é o melhor atirador, e depois atirava no Dr. Schultz, cara. Todo mundo ia virar o rancho Corral lá, Shootout, Corral... Sei lá o quê, todo mundo se atirando, ia ser uma coisa horrível. Aí quando o cliente tomasse tiro, ainda podia tirar ainda a roupa e tá com a placa de ferro embaixo. Olha, pensa... boa, rapaz! Tá bom, então o cliente leva. Só jogaria nos olhos. O homem sem nome leva, o homem sem nome leva. Excelente. Round 1. Eu vou puxar um aqui idiota. Bem idiota. Eu acho que é o grande crossover do verão. Ventilador versus ar-condicionado. Não, cara. É uma boa. É uma batalha que tem seus pesos, né? O ventilador, ele não refrigera. Ele só ventila. Tá aí o nome. Mas ele gasta muito menos com o ar-condicionado. O ar-condicionado gasta 10 vezes mais que um ventilador. É geralmente quando você tem que balancear também. Você tem, às vezes, que balancear. Você bota mais de um ventilador. Pois é, esse é o peso da parada também, né? Às vezes a casa é em 3 quartos com o ventilador ligado no máximo. Peraí, mas se você tiver uma casa com 3 quartos, você vai ter a mesma casa com 3 ar-condicionados, né? Ou você vai deixar um ar-condicionado e o resto se fudendo no ventilador? Ou dorme no esquemão, todo mundo, né? Tipo... Não, peraí, olha, vocês estão malucos? É claro que ar-condicionado ganha, cara. Vocês estão malucos? O único lugar que não necessita de ar-condicionado é Curitiba. Aí não precisa. Lugares frios, você não precisa de ar-condicionado e o ventilador ganha porque ele segura. Mas tem gente que não sobrevive no ar-condicionado. Por exemplo, minha avó, Eneida, não gosta de ar-condicionado. Mas velho... Resfriada. Mas ar-condicionado não é feito pra velho. Exatamente. Depende. Mas é, depende, cara. Depende que no em hospital tem ar-condicionado. E é frio pra caralho. E onde, geralmente, as pessoas morrem? Os velhos morrem. Não, e o ar-condicionado, ele resseca o ambiente. Pra caralho. Muito, é terrível. E além do que, a manutenção do ar-condicionado é muito baixa. Tem que tirar aquele filtro, limpar o filtro, trocar gás do Mr. Freeze pra continuar. O ventilador pra você limpar é só se girar ele ao contrário, que cai toda a poeira, né, cara? Puta que pariu. Mas olha só, o ventilador tem uma característica que é excelente, que é o zumbido. É aquele vu. Cara, que isso? Você tá maluco, cara? Eu não consigo dormir sem esse barulho. Não, peraí, eu baixei no celular, barulho de ventilador. O barulho que você fez foi de ventilador de filme dos anos 80, que o cara tá se arrastando pelo tubo de ventilação. Eu dei uma melodramatizada. Agora tem aquela parada. Se for um verão intenso, carioca, ou lá do norte, nordeste, aí realmente o ventilador só vai cuspir ar quente na tua cara, é até pior, né? Pois é, o problema do ventilador é esse, né? Que ele sopra o que tiver no ambiente. Já sei, a categoria que vai decidir é a categoria estilo. Pensem no seguinte. Filme. Um homem entra em um bar no meio da estrada. Temos o ventilador de teto rodando devagarinho. Exato. Meio no ar. Preto e branco, preto e branco. Melhor ainda, escritório. Os dois vão competir no escritório. Escritório no ar. Aí entra a mulher... Na sala de detetive. Isso, aí entra a mulher, né, de vermelho, e aí aquele ventiladorzinho, sem fazer vento, no teto. Tá aí o estilo. Segunda cena, mesmo escritório, ar-condicionado, só que pra mostrar que ele tá ligado, você tem que ter aquelas fitinhas cafonas. Balançando. E aí, qual que é mais estiloso? Mais estiloso, tudo bem. Sabe por que o ar-condicionado ganha? Porque naquela salinha onde o ventilador tá lá devagarinho, sem fazer vento, o ar-condicionado tá embutido no teto, ninguém vê. Por isso o ventilador não precisa estar girando. Não, mas ou o ventilador tá girando por causa do ar, né, cara? O ar tá entrando no ventilador. Calma aí, gente. Vamos trazer pra realidade. Escritório de verdade, onde as pessoas trabalham. Ué, mas é assim, Rio de Janeiro. A vida é assim. 2 horas da tarde, sexta-feira. Não existe isso. Ninguém trabalha assim. Ventilador? Ninguém trabalha ou um ar-condicionado? 2 horas da tarde, tá todo mundo dormindo. Escritório de ar-condicionado é repartição pública. É, se for um cartório, né, vale o ventilador. Não, e olha só, convenhamos, as maiores reclamações dos escritórios de qualquer área é pra desligar o ar-condicionado. Toda mulher, desliga esse ar-condicionado, sempre essa discussão. Mulheres reclamam do frio. Você não vê homem reclamando, porra, esse ar-condicionado tá muito frio. O calor é viril. O ventilador, ele faz as pessoas terem filhos. O calor é essa frase. Puta merda. O calor é viril. Chega, tá bom. Excelente. Round 1. Fight! Duelos de palhaços. Opa! Cara, vamos botar a luta livre. É o Bozo versus a dupla. Patati patatá. Não, tem que ser aí o Bolt vai estar aqui. Falda, papudo. A vovó Mafalda que é homem e é forte pra caralho. Tamanho da vovó Mafalda, cara. Vamos chocar os universos do Bozo com o universo do Patati Patatá. Porque ele também tem os sidekicks dele lá, que é o Manutenção e o Anão, maluco. Aí você tem o garoto Juca e a Bozolina. Pois é, cara. É, a Bozolina é invisível. Ninguém vê. Essa é a mais perigosa de todas. Eu vejo essa luta como um ringue de luta livre mesmo. Aquele que você bate a mão pra entrar, sabe? Telecat. Telecat. Ah, depende muito do Bozo, né? É bom ter falado do Bozo, porque o Bozo, ele voltou, né? Voltou. Ele, o Bozo voltou, ele exato. Ele tá um cara bizonho. Eu acho que o Bozo ganha. O Bozo ganha pelo seguinte, é só você pegar o Bozo cheirador de cocaína. Ninguém para ele, pô. Exato. O cara pega aquele nariz, enche de pó e atarracha. Meu amigo, ele... tu pode bater com cadeira, com escada. Ele com... fica todo montando, né? Ele fica... Sem falar que o Bozo é que nem uma entidade, que nem um fantasma, né? Uma entidade. Ele existe pra sempre. Ele, olha que legal, o Bozo é o palhaço que anda. Só o tamanho da sapata do Bozo já assusta, meu irmão. Imagina uma voadora palhaço. Imagina um roundhouse kick com aquele pé de pato, meu irmão. Mas peraí, olha só, deixa eu mudar. O Bozo versus o Krusty. Aí você tá falando de jogo sujo. Aí pega, porque o Krusty tem o Sideshow Bob. É um jogo sujo do caralho. A não ser que o Bozo peça ajuda do Sérgio Malandro, que é o Krusty brasileiro. O Bozo tem a vovó Mafalda, papai Papudo, que isso. Os dois sozinhos, cara. Eles dão, são os zagueiros do Bozo. E a vovó Mafalda, ela é mística. Ela pode trazer caveiras, essas coisas. Ela tem magia. Ela usava magia, né? A vovó Mafalda é tipo Laerte. Era o vovô Mafaldo que entrou numa de se vestir de mulher. Eu acho que o Bozo, ele ganha porque ele tem o fator nonsense. E aí ele vai desequilibrar o Krusty. Não, mas o Krusty também tem. Não, não se compara ao Bozo. O Bozo tinha um mundo ali completamente louco, cara. O Fofão não faz parte do Bozo, né? Ou faz? Não. É de outra galera, né? Não, o Fofão. Mas o Fofão com o demônio, ele ganha de todo mundo. Tem um ataque. Dele. O Fofão tem a adaga. O especial dele é soltar faca pela boca. Tem que fazer o boneco do Fofão versus o Chuck. Olha aí. Boneco do Fofão versus o Chuck. O Chuck ganha, né? O Chuck tem maldade, enquanto o Fofão não. Até que tá, cara. Sabe o que ia acontecer? O Chuck ia pegar, apertar o nariz do Fofão. O Fofão ia respirar pela boca, o Chuck ia meter a mão, puxar a adaga e matar o Fofão, cara. Ia ser isso que ia acontecer, cara. O Chuck, ele consegue fazer rituais voodoos, cara. Ah, mas o Fofão também. O Fofão também. Ele é do demônio. Não, gente, olha só, o Chuck tem uma característica que é ímpar. Assim, o Chuck é um bicho feio. As pessoas automaticamente tomam ojeriza dele e se afastam. Ah, porque o aquela Fofão, cara não. De saco do Fofão realmente é uma porra. Graça, né? Ah, e o Chuck, você só tem essa imagem do Chuck porque ele já tá massificado aí que ele é mau. É. Se ele não fosse, ele era o good guy. The good guy. Ele parece o Zed do Academia de Polícia e ninguém se aproxima do Zed, cara. O Fofão, ele tem mais a ver lutar contra o Chewbacca. Caraca, que maluquice. Não, o Fofão lutaria contra a Priscila da TV Colosso. Ai, também. É. E o Pelocoton, tá a Eliana, cara. Não. Caralho, sério, que tá, eu vi programa infantil até muito tarde. Beleza, vamos lá. Round 1. Fight! Eu achei uma maneira aqui, olha só. É. Kung Fu Panda versus o Hong Kong Fu. Boa, nossa. O cachorro, né? Que é o faxineiro que virava cachorro de Kung Fu, lembra? Já vou ter um ponto contra o Hong Kong Fu. Vídeo a volta do Rickson Grace aí no Ultimate Fight. É que ele usa kimono, né, cara? E hoje em dia kimono é tipo capa. Já não se usa mais. Boa, bem colocado, é verdade. Mas o Paul, ele tem a barriga, né? Tem pelos. Tem uso da gordura... A favor dele, a da física. É, fora isso, ele ainda absorve mais impacto. Isso. E ele consegue devolver os golpes do adversário contra o inimigo. E a técnica dele é meio Bud Spencer, né? Quem? Do Po? Do Po, é. Não, cara, o Po evoluiu muito no 2, cara. Você tem que contar que tem um 2. Ah, sério, repete isso de uma forma menos séria, por favor. Round 1. Fight. Super Amigos versus Vingadores. Vai ser boa. Ah. Super Amigos, o quê? A gente tem que definir exatamente o time. Porque todo mundo já foi Vingador, né? Então. Então vamos Super Amigos do desenho, óbvio. Então, Super Amigos, Super Gêmeos. Isso. Super Homem, Batman, Mulher Maravilha, Aquaman. Chefe Apache. Trovão Azul. Não, que Trovão Azul? Trovão é um helicóptero, é Vulcão Negro. Vulcão Negro. Trovão Azul, helicóptero. Bom, e o Eldorado, e o Eldorado. Tá, versus Vingadores do filme, do filme. Do filme? Chega olha do só, filme. Teve um Nerdcast passado, não sei nem se foi de crossovers, que eu comentei de um episódio do Super Amigos que o Batman perdia o bate-cinto dele, as crianças achavam, e eles achavam no bate-cinto sem que eles ativavam uma espécie de disruptor dimensional. Isso. Então, se o Batman dos Super Amigos carrega um bagulho desse no cinto, eu acho que o Super Amigo ganha. Ah, eu acho que, ó, já começa pela base onde eles ficam. A sala da Liga da Justiça é muito mais legal do que a Torre dos Vingadores. Enquanto isso, na Sala da Justiça. Meu, porque no filme não tem sala de Vingadores. Eles ficam na... Eles pegam emprestado o porta-aviões voador da SHIELD. Que é maneiro. É irado, é irado. Não, a Torre do Stark é a Torre dos Vingadores. Não é, não é. Não chamou ninguém pra lá. Não, e outra coisa, o porta-aviões da SHIELD é maneiro lá, voador, mas porra, um carinha com uma flecha destruiu a porra toda. É, olha aí. É, pois é, pelo amor de Deus. Vamos levar em conta também as mídias, né? É importante a gente frisar isso, porque os Vingadores dependem do orçamento. Os Super Amigos não, depende do desenhista. Então, desenhista faz qualquer merda, tá valendo. Não, pô. Ó, vamos brigar. Você tem um super-homem de um lado. Do outro lado, quem tem de mais forte? O Thor, talvez? O Thor. O Thor. Mas o Thor no, do filme dos Vingadores não consegue ganhar nem do Capitão América, então não sei mais nada. Cara, o super-homem ganha do Hulk e do Thor. Mas o super-homem do Super Amigos, ele era meio bundinha. É, exato. Ele era muito bom, muito amigo, muito escoteiro. A gente tem que eliminar do time do Super Amigos a Mulher Maravilha e o Aquaman. Porque eles vão estar fofocando num canto no Jato Invisível. E vão esquecer de participar. Então eles não vão contar. Mas você tem a carta extra do Super Amigos, que é o Gleek. Pois é. Porque sempre que tiver rolando uma luta, sei lá, Hulk versus Chefe Apache, por exemplo. Chefe Apache grita lá, Ina Choque! Cresce, o Hulk fica puto, começa a socar e o caralho. Vem aquele macaco do capeta, pula na cabeça do Hulk, sabe, fica arranhando a cara dele, aquele rabo gigante que enrola e se enfia em tudo que é lugar. É. O Hulk é só um perrengue ali, cara, com o Glee. É, sem falar das bananas, que ele fala de ficar jogando na frente ali pra todo mundo ficar caindo. Olha, realmente, a banana é um fator muito diferencial nessa luta. E aí, a Jana vira um pterodátil que leva um balde de gelo com água. Que é só o que ele virava. E aí, não, não, não é um balde de gelo, é um balde normal que ela teve que buscar pro irmão dela virar água e entrar água lá dentro. Do balde, jogar água no chão e virar gelo. Ele joga água no Homem de Ferro. É, isso aí, pode crer. Mas o homem aqui é impermeável, ele vai debaixo d'água. Não, mas aí o raio negro lá, ele pode dar um choque no Tony Stark. Não, mas olha só, o Thor deu um choque no Tony Stark e botou a armadura dele em 200%. Porque é assim que funciona a ciência. É verdade. Tem uma luta aqui do UFCF, parece ser interessante. Thor versus Chapolin Colorado. Excelente luta. Excelente. É, ele aqui faz até a descrição, né, dos personagens. Um é do México, o outro é, entre aspas, dos Estados Unidos. O Thor tem 95 quilos contra 60 quilos do Chapolin Colorado. Armas. Eles dois usam marretas, né? Sim. O Thor usa o Mjolnir. Enquanto o Chapolin usa a marreta biônica, que em inglês é Bionic Sledgehammer. Caralho! Melhor inglês que Bionic Sledgehammer. Muito bom, cara. Além disso, o Chapolin tem a corneta paralisante, lembra? Sim, a corneta paralisadora. Só essa já ganha. Pílulas de nanicolina. Uhum. Anteninhas de vinil. Isso. E ele tem aquela parada de ser invocado, né? A qualquer momento, né? Que é tipo um teleporte. Isso. Ele pode viajar entre os mundos muito melhor do que o Thor, que dependia de um monte de coisa pra poder voltar. É verdade. O Chapolin Colorado não só viajava entre os mundos, mas ele viajava no tempo também. Sim. E ele ia no passado. Sim, verdade. No espaço. O Chapolin Colorado não precisa respirar. Caraca, né? Cara, o Chapolin é poderosíssimo, maluco. A gente nunca percebeu isso. Não, e ele pode ganhar a luta da seguinte maneira. Ele toma uma pílula de nanicolina, entra dentro do ouvido do Thor. Ele só ia ter o trabalho pra escalar o Thor, porque ninguém ajuda ele, né? Não. Só ficam torcendo. Polegar. Vermelhinho. Caraca, mas se ele genial. Conseguisse escalar até o ouvido do Thor, ele entrava lá dentro, dava uma porrada na bigorna que tem no Thor, aquele negócio de equilíbrio, e zoava o Thor pra sempre, maluco. Fora que ele poderia primeiro paralisar o Thor com a corneta, né? Isso, ele paralisa, aí escala sozinho com a torcida, isso. E aí entra lá e zoa o cara. A pergunta mais importante que tem a ver com a luta também é a seguinte: qual é o cenário mais mal feito? O cenário de papelão do Chapolin Colorado ou o cenário vagabundo do filme do Thor? A cidade cenográfica lá. Era do nível do Chapolin, né? É só a evolução de 30 anos de diferença, mas é a mesma coisa, cara. É a mesma coisa. Era quase uma cidade abandonada do Velho Oeste. Olha, eu acho que o Chapolin ganha. O Chapolin é um Time Lord disfarçado, cara. Não, mas olha só, sidekick. Você prefere Natalie Portman ou a Dona Florinda? Não, porra. Vou na Dona Florinda. Vou fácil na Dona Florinda. Peraí, mas ela vai estar vendo a luta. Você pode pegar quem você quiser. É só você ter a lábia. Isso é importante, hein? Tudo bem, a Natalie Portman pode ir lá querer ajudar o Thor, não sei porque, pra dar um beijo no cara e se apaixonar pelo cara. Mas a Dona Florinda, é foda, meu irmão. Ela não, vai mas o Seu Madruga não é rival pra ninguém, cara. Ah, mas o Seu Madruga não faz parte do universo do Chapolin. Ou faz sim, porque ele faz crossover lá com o Chaves. É, faz sim. O Chapolin visita a vila, cara. Não me vem falar que, na verdade, pode não ser o Seu Madruga, pode ser o... Rachacuca. Rachacuca. Rachacuca. Caralho, é verdade, cara. Você, na verdade, você avalia a qualidade do herói pelos inimigos que ele tem, né? É. Chapolin tem inimigos muito mais fodas que o Thor. Com certeza, a galeria de vilões do Chapolin. Porra, pouca tripa, quase nada. Puta, quase nada era um vilão perfeito. Tripa seca, racha cuca, pouca olha aí. Cara, porra, como é que era? Pouca coisa. Não sei. Qualquer coisa. Ele tinha o Pirata Alma Negra. Olha, lembra? Era sinistro, era um fantasma. Eu tinha medo quando era novo desse episódio. Tinha o Bebê Jupiteriano também, que pega o Chapolin, que era gigante. Lembra o Bebê Jupiteriano? Caralho, sim, muito bom. Era o Bebê Grandão? É, que era feito num CG muito escroto. Não, pra época era revolucionário. Tinha o Cor de Terra Nova também. Nossa, esse foi perigosíssimo. Chapolin pode invocar, ó, já falando em, por exemplo, o Thor pode rodar o martelinho dele lá e pode trazer a chuva, né, e o raio e tal. Mas o Chapolin pode fazer uma chuva de aerolitos. O Chapolin, ele controla os aerolitos. Exato. Ele domou os aerolitos. Isso, que falam, inclusive. E ainda tô pensando aqui, se vamos dizer que eles ainda recebam ajuda, que o Capitão América apareça pra ajudar o Thor, o Chapolin ainda pode chamar o Tio Sam. Caraca. Nossa, o Tio Sam. Time is money. Muito bom, cara. E sem contar que o Chapolin tá melhor vestido, porque ele tá de fraque, né? É, de certa forma, né? Round 1, fight! Jack Sparrow versus Slotka Chocolate. O Slot, na verdade, não é um pirata, né? Ele acha que é um pirata, né? Além de ele achar que é um pirata, ele também acha que é um super-homem. Exatamente, olha aí. Super-homem. Mas peraí, olha, o Slot, ninguém derruba o Slot é sinistro, maluco. É a montanha. Nem uma pedra de milhões de toneladas, né, cara, que cai no final. Se levanta, maluco. Então, ele pega o Jack Sparrow pelo cabelo lá, pelo não sei o que, ele levanta ele, Jack Sparrow. Mas aí o Jack Sparrow dá um Baby Ruth pra ele e acabou a luta. Os dois ficam amigos. Eu acho que não tem como eles dois brigarem. Com certeza. O Jack vai mentir pra ele. Ele vai dar umas desmunhacadas, vai fazer aquele trejeito e o Slot vai adorar. Ele, olha, eu vou te levar pra um monte de chocolate. Ele, chocolate. Eu fico amigo do gordinho, cara. Jack Sparrow versus Willy Caolho. Uou. Ah, mas o... Mas foda, muito boa essa reação dublada, cara. Olha só, o Willy Caolho está morto, Jack Sparrow não. Ainda não. Peraí. Tese, o Jack Sparrow já morreu também e voltou. E voltou, e o Willy Caolho tá lá sentado segurando o tesouro. Mas o Willy Caolho é mais rico do que o Jack Sparrow, mesmo morto. É. Olha o quão foda ele é. O que não adianta de nada porque caixão não tem gaveta, né? Expressão. Mas o Willy Caolho, ele era tão foda que mesmo morto, as armadilhas dele ferram os inimigos dele. Pois é. É, mas o bom de criança conseguiu, né? É. Um gordinho, o japa metido a sabe tudo. Não, aquele japa era sinistro, pô. Ele tinha várias invenções fodas. Invenções fodas, cara. A câmera que cuspia filme, a luva que não acertava ninguém. Que invenções fodas. Não, mas olha, peraí. O sapato que cuspiu, olha, era parada foda. Fazer... Ele usou a câmera pra cegar os bandidos. É, isso aí. Mas vou te dizer, eu tentei fazer, eu peguei aquele sachêzinho de ketchup, botei colado com durex na parte de trás do meu sapato, só que a merda estourou pra frente, mano. João, quantos anos você tinha quando você tentou fazer isso? Eu era velho, provavelmente. Acho 16. Você errou ao botar ketchup, porque não parece com óleo. Você tinha que ter botado um saquinho de shoyu. Olha aí. Dei mole. Teriyaki, né? E aí você ficou andando na ponta do pé até o momento que você teve que ativar o... Eu simulei em umas férias uma situação, né? Aí eu fui pro meio fio, né, da calçada, fingi que estava andando pelo tronco, aí tananana, com a musiquinha, né? Agora! Aí foi pra frente e me fudi. Não escorreguei também, não escorreguei, não. Oversized Mongol. Round 1. Fight. Wolverine versus Fred Krueger. A gente já fez esse, não? Não, não tem comparação. Não, tem comparação. Não, mas olha só, presta atenção. Wolverine ganha. Ou Fred Krueger ganha. Fred Krueger ganha. Fred Krueger traz o Wolverine pro mundo dos sonhos. Acabou o Wolverine. Fica zoado. Ai, meus sentidos não estão funcionando. Não estão funcionando. Aí o Fred Krueger vai ver que ele levou, na verdade, foi uma versão da realidade do Wolverine. Não, calma, calma, calma. Olha só, quando o Wolverine dormir e começar a sonhar, aí vem o Fred Krueger, certo? Certo. Aí, teoricamente, ele tá no mundo do Fred Krueger, então o Fred Krueger tá na vantagem. Ele e o Wolverine, quando ele não tem, não usa os sentidos dele, olfato, bababá, ele fica zoadaço, cara. Zoadaço. Teve uma história em quadrinhos que aquele filho do Xavier, qual é o nome dele? Legião. Legião, ele zoa lá as percepções do Wolverine e o Wolverine fica chorando em posição fetal, cara. Mas eu tenho pontos a favor do Wolverine. Primeiro, vamos lá. Inclusive, vocês falaram isso no episódio sobre super-heróis, aí a física dos super-heróis e tal. O Wolverine, ele tem mental blocks. Ele tem artifícios ali implantados na cabeça dele, que não, você não pode acessar a memória dele direito e tal. Então o Fred Krueger já vai ter essa dificuldade. Ele vai entrar numa cabeça zoada, né? É isso. Que tá o cheio Fred Krueger vai achar que tá na mente dele, na mente do Fred Krueger, mas na verdade ele vai invadir a mente zoada do Wolverine. E aí você tem outra questão que é a seguinte. No filme do Fred Krueger, que é, eu não lembro o número, mas era os Guerreiros dos Sonhos e tal, que tem vários garotos que descobrem como vencer o Fred Krueger, eles descobrem que se você não tiver medo do Fred Krueger, você consegue contra-atacar. Então, meu amigo, eu não acho que o Wolverine tem medo de ninguém, não, cara. Complementando isso, quando o Fred Krueger rasga alguém no sonho, a pessoa rasga na vida real, sim, certo? Sim. Então, por mais que ele rasgue o Wolverine no sonho, o Wolverine fica, ah, meu Deus, isso aqui, no mundo real ele vai curar tudo. É, olha então, aí. Então não tem como o Fred Krueger detonar o Wolverine no sonho dele. Exatamente, a coisa tá preta. Não, a gente acha que no máximo consegue atazanar os sonhos do Wolverine. Vai estar lá o Wolverine, vai estar lá, exato. Vai estar lá, de repente aparece o Fred Krueger e começa a atrapalhar os sonhos dele. E aí o Fred Krueger, ele tinha uma fraqueza que nem conseguia, às vezes, trazer as paradas do sonho pro mundo real, não lembra? Isso. Se o Wolverine puxar consegue ele trazer o Fred Krueger, fudeu, maluco. Mas e se... Mas detalhe aquele zumbi dos sonhos do cara. Mas e se o Fred Krueger no sonho, ele afoga o Wolverine? Voltamos pra aquela fraqueza. A gente sabe que o Wolverine não morre afogado. Por que não, ele entra num coma. Ele fica num coma. Olha só, peraí. Então, vamos mudar esse combate. Não, mas peraí, por que o Wolverine não morre afogado? Ouça o Nerdcast sobre... Lembra do Highlander, que andava lá debaixo d'água? Tranquilamente. Não, mas olha só, o Wolverine, ele precisa de... a célula do corpo dele que se recompõe, a célula, ela precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, ela não consegue se recompor. Mas já foi estabelecido. Na água. É oxigênio na água. Não, mas não é assim. Com essa você não contar, não, mas não é essa absorção, não é... Não é absorção pelos poros, né, cara? O Wolverine precisa de oxigênio pra sobreviver, rapaz. Não, mas peraí, não, ninguém... A água ter oxigênio não quer dizer que se você ficar lá 10 minutos, tu vai viver. Kevin Costner, por exemplo, sobrevive. Eu acho que o Fred Krueger mata o Wolverine afogado. Eu acho, cara. Eu acho que não. Caralho, você tem que fazer... O Fred Krueger tem que conseguir afogar o Wolverine. Não, é no sonho, cara. Mas eu tô falando, se o Wolverine não tiver medo, ele não vai. Não, é no sonho. Então, ele vai se afogar lá e vai morrer. Mas se você não tiver medo, o Fred, ele perde a força, cara. Não, peraí, mas me explica uma coisa então, só pra quesito de comparação. Se o Fred Krueger coloca o Wolverine num lago no sonho, e na vida real o Wolverine está deitado na cama dormindo, certo, significa que o Fred Krueger, de certa forma, bloqueou o nariz do Wolverine na vida real. O Wolverine não vai conseguir respirar porque no sonho ele tá afogado. Isso. Aí ele vai entrar num coma e vai ficar num coma não, até ele, vai morrer, ele acordar. Mas olha só, quando ele sair do sonho, quando ele morrer no sonho, que ficar só a vida real, ele volta a respirar. Isso. Olha, boa! Mas se ele ficar com a sensação de afogado, sem respirar durante, sei lá, 10 minutos, ele morreu. Não, ele só vai ficar Só ligar um beijo de alguém com oxigênio empurrando pra dentro do pulmão. Tá bom. Olha só. Então é bom do Fred Krueger. Ah. Fred Krueger versus a galera do Inception. Olha! Caralho, bem colocado. Bom. Galera treinada. Bem colocado. Muito a galera bom. Faz uma missão pra detonar o Fred Krueger no mundo dos sonhos. Caralho, muito bom. Uma missão de contrato, né? Assassinar o Fred Krueger. Assassinar o Fred Krueger, exatamente. Eles têm um arquiteto pra fazer o sonho do jeito que eles querem. Eles têm lá o mestre do disfarce. Eles têm a galera toda sinistra. Peraí, mas eles vão ter que pegar alguém que tá sendo atacado pelo Fred Krueger. Isso. Pra entrar no sonho do cara isso, e mudar. Isso. O cara tá fudido. Ah, meu Deus, se eu dormir, o Fred Krueger vem. Aí a galera faz o sync lá, tum, no cara e entra no sonho junto com ele. Isso é fácil, porque é o seguinte, nenhuma vítima do Fred Krueger morre de primeira. Então, primeira vez que sonha com o Fred Krueger, tu já liga pro esquadrão antes... Exatamente. Ô, amigão, eu sonhei com um cara aqui, vem pra cá. Exato, e aí... Seriam os caçadores de Krueger. E aí o Fred Krueger vai entrar no sonho que foi criado pela galera do Inception. Presta atenção, olha que foda. Eles pegam a vítima e aí entram no sonho da vítima, certo? Aí o Fred Krueger começa a chegar e tal, ele não achando sabe... Achando que tá pagando de Fred Krueger. É, né? Exato. Ele não sabe porque ele tá no ambiente dos outros. Aí sabe o que os caras... Faz uma armadilha. Ele faz uma armadilha. Eles pegam o Fred Krueger e eles entram no segundo nível de sonho do Fred Krueger, rapaz. E eles vão lá no subconsciente do Fred Krueger explodir aquela merda toda. Ele só tem um problema lá, que é a mulher do Leonardo DiCaprio, que vem atrapalhar tudo. Amar. Amar. É, mas o Alexandre é fácil, porque eles entram no sonho do Fred Krueger, tiram lá a memória do incêndio e do jardim de infância e acabou. Nunca mais. Então, no final, eles ajudam o Fred Krueger. Olha, eles libertam o Fred Krueger da parada. É. Então, na verdade, eles não vão matar o Fred Krueger, eles vão ajudar o Fred. Eles vão fazer um Inception no Fred Krueger. Eles vão achar que ele nunca foi... queimado lá na... É. No fogãozinho lá. De uma ideia. Que não era pedófilo. Exato. Essa já é outra versão do... Corrente do Bem é o nome desse filme. Sim. Round one. Fight! Eu tenho uma maneira. Vai ser uma luta de três. Alfred versus... Poderoso Benson versus o Niles. Alfred do Batman. Mordomo. Versus Poderoso Benson. Que era o mordomo. Versus o Niles, que é aquele mordomo da Denene. Nossa! Caralho! O Niles era muito bom. O Niles era muito irônico e sarcástico. O Niles, eu acho que ele ganhava na zoação. É, ele zoava todo mundo. Ele ia conseguir sacanear os outros dois mais fácil. Se bem que o Alfred ia conseguir sacar essas coisas. Então, porque o Alfred, ele é um ex-agente do MI5, MI6, sei lá. Ele é. Se for na Guerra dos Mordomos, mete o Cato aí da Pantera Cor-de-Rosa também. Ah, o Cato ganha. Não, o Cato ganha. O Cato ganha porque ele ataca sem ninguém ver de onde ele vem. Exatamente, cara. Não, peraí. Sem o Peter Sellers ver, né, cara? Porque todo mundo sabia que ele tá atrás com em nível de elegância, por exemplo. Mas aí é difícil, cara. Todo mundo usa fraco. Acho que o Alfred, hein? Acho que o Alfred é o mais elegante. Tem o Jarvis também. Ah, isso. O Jarvis. Pois, é. Stark. O Jarvis, ele nos quadrinhos, ele é um mordomo, né? Dos Vingadores. Não é uma inteligência artificial que nem no filme. Pois é. Ele é um ser humano. E nos quadrinhos, o Jarvis, ele é gay. Então quer dizer que ele é mais elegante ainda do que todos os outros. É um fato. Ele com certeza combina o cinto com o sapato. Isso. Não, mas vocês já repararam essa onda de mordomo ter que usar calça cinza? Qual o lance? Aonde você reparou isso, pra começar? Essa moda que o mordomo tem que usar... O seu mordomo só usa calça cinza? É porque o Diogo compra. O Diogo compra a revista mensal dos mordomos, né? Quando entra a grana extra aqui, eu gosto de ter um momento de prazer e contrato o mordomo. Tem um mordomo que a gente tá deixando fora aqui, hein? Ah. O Porfírio. Ah, não, cara. Porfírio. Porfírio era o mordomo daquela novela Meu Bem, Meu Mal. E vivia assediando a Divina Magda, lembra? É, cara. Nossa, que pariu. A Vera Zimmermann, lembram disso? Guilherme Caran, né, cara? Era. Ele vivia assediando a Divina Magda, não sei o que lá. Ficava que nem um louco. Tô por fora, porque novela realmente... E aí, David, como é que estão as novelas atualmente? Tá curtindo Salve Jorge? O cara que não teve infância, não trombadinha, vivendo sinal, fazendo malabares. Porque se você não via novela na sua infância, você tava na rua. Roberto tava na rua. Dealing. Porque foi... Dorothy versus Alice. Porra, Alice. Alice é drogada, cheirada, ela enfia porrada na Dorothy. Caraca, Alice é drogada e cheirada. Porra! Não, a Dorothy e a Alice, elas têm mundos bizarros. Os dois mundos são bizarros. Mas olha só, a Alice é muito nova. A Alice. Então, é vocês sabem que pra começar, não existe combate, porque cada uma está amarrada na sua cama no hospício. Não? Ah, então você tem que botar a garota lá do Sucker Punch também. Ela dá porrada em todo mundo, então. Mas a Dorothy, ela tem a ajuda da pequena, dos Vingadores dela, do mundo de Oz ali, né? Vai ganhar. Vingadores. Qual das duas passou por mais perrengue no mundo dela? Ah, mais perrengue? Alice, né? Alice se fodeu pra caralho. Cara, Alice, ela estava fugindo de um pedófilo. É, na metáfora, né? É verdade. Não, não é na metáfora, é na verdade. Na verdade? Do que? Do autor, né? É, o Lewis Carroll tinha uma menininha de tipo 12, 13 anos que ele era fanático, ficava tirando foto dela e tal, foi pedir pro pai dela pra Alice Dardel, alguma coisa assim. É mesmo? É inspirado numa menina de 12, 13 anos de idade, mano. Ah, então será que é por isso, Beto, que a Alice não escreve cartas de amor? Não entendi. É música, é isso? Alice, não escreva aquela carta. Puta que pariu. Cara, eu tô fora, assim. Mal. Ah, então, olha só, nesse negócio de mundo imaginário, então o Sucker Punch manda todo mundo pro inferno, né? Sucker Punch realmente era um mundo bem mais perigoso, né? Ah, mas... Porque, olha só, o Sucker Punch é tipo Inception, são três níveis, né? Você tem o nível dela fodida no hospício, aí você tem o segundo nível dela na dançarina de um burlesco. Isso. E aí você tem o terceiro nível, que toda vez que ela dança, ela vira badass. Exatamente. Que ela vira espada samurai, mecanoide na primeira guerra, essas porra toda. Exatamente. Então o lance é, se tiver música, é Sucker Punch. Se não tiver, ali. Mas e as bruxas? As bruxas de Oz são do caralho também. É, a primeira morreu debaixo de uma casa. Ué, isso é pouca merda? A segunda só tinha aqueles macaquinhos voadores. Porra, esses macacos eram sinistros, cara. Filhos, cara. Mas você tacava água nela, ela derretia. Tá, vamos lá. E a rainha das cartas? Era maluca. Rainha vermelha, dama de copas, né? Das cartas era louca. Pô, ela tinha um exército boladão, cara. É. Ah, não. O exército de carro. Né? O negócio é que aquele exército, você com ventilador, você ganhava dele. Mais uma vantagem pra usar o ventilador em vez de ar-condicionado, hein? E o ventilador, maluco? Round 1. Fight! E Caça-Fantasmas versus Beetlejuice? Ah, pô, Caça-Fantasmas fácil. E cuidado, porque eu já falei uma vez. Não, mas não pode ter crossover disso, porque um é inimigo do outro. É verdade, eles são inimigos, muito eles bom, não podem ter crossover. Como assim? Geleia versus Beetlejuice? Aí sim. Aí tá com Beetlejuice, terceira vez, fodeu. Cuidado, não! O Geleia é um desmiolado. O Beetlejuice mastiga o Geleia que nem chiclete, cara. É, e cospe. Mas só se alguém tirar o Beetlejuice de lá, o Geleia pode impedir que ele saia. Olha só, mas é sério, o Beetlejuice, ele pode fazer os caça-fantasmas entrar numa viagem inacreditável, cara. Ele é tipo Pernalonga também, o fantasma é Pernalonga, sabe? Ele tem poderes sinistros, pai. Antes deles conseguirem acionar aqueles raios e o cacete, o cara já tá brincando com ele, já meteu o cara no deserto, já tá com cobra gigante em volta dos caras, ele é sinistro. Já tá dançando aquele mambo maluco? Já tá todo mundo dançar, exato. Vai ficar os quatro com essa vantagem, que nem idiotas, dançando. Olha, mas já destruíram um deus, eles já destruíram um Gozer. É verdade. É um verdade. Não, é que eles vão ter que cruzar os raios na cara do Beetlejuice, é isso? A partir do momento que os caça-fantasmas estão dentro do sonho do Beetlejuice... Não tem sonho. Qualquer lugar. Não tem sonho. Ele muda a realidade, maluco. Mas não, você não vai pra lugar nenhum, você tá no plano terreno. A gente tá confundindo as coisas aqui. O Beetlejuice, ele pode afetar a realidade, assim, movendo a matéria, empurrando um móvel e mudando a cara do móvel e tal, mas ele é limitado. Ele só é ilimitado quando ele tá no mundo dos mortos. Não, mas peraí, ele faz o corrimão virar cobra, ele é sinistro. Você lembra daquele jantar? O jantar não era no mundo dos mortos e a lagosta pega na tua cara, fica todo mundo dançando na mesa. Mas aquilo tudo é ilusão. Isso foi o Beetlejuice, foram os dois. Não, olha só, então... É tudo ilusão, não foi o Beetlejuice. Olha só, a briga tá errada. A briga é Máscara versus Beetlejuice. Ah, isso? Essa é a briga. O Máscara ganha. Realidade. Mas o Máscara tem mais poder na realidade. O Beetlejuice começa a fazer coisa, ele chega... o Máscara ganha porque a Cameron Diaz era muito gostosa naquela época. É verdade. E a Winona Ryder sempre foi um lixo, né, cara? Ela teve seu estilo nos anos 80, cara, convenhamos. Estilo testa, né? Olha só, qual dancinha que é melhor? A dancinha do Máscara ou a dancinha do Beetlejuice? Do Máscara, do Máscara. Difícil, hein? Olha só, a música do Beetlejuice é melhor, mas a cena toda do Máscara é melhor. They call me Cuba Pete. É bom, hein? Difícil, hein? Eu acho que eles vão virar amigos. Eles vão virar amigos mesmo, né? Aqueles que encontram na praça no final de tarde pra falar como foi o dia. Ah, eles vão fazer um puta número musical com a cidade inteira, maluco. Round 1. Fight! Alien e Predadores versus Men in Black. Caralho. Cara, se levar em conta que Alien e Predador juntos é um filme merda e Men in Black depois do primeiro também é merda... Mas vocês sabem que o Men in Black nunca vai dar conta, né? O Men in Black falhou no ver a vingança final, pra começar. Os aliens invadiram a Terra, tomaram conta e não tinha um cara do Men in Black pra lutar com a Diana. Não tinha um. A agência dos Homens de Preto, ela só é boa no primeiro filme. Se a gente considerar só o primeiro filme, ela realmente funciona. O segundo filme e o terceiro mostram que a agência é um lixo. Não, mas olha só, ainda no primeiro filme, a agência, ela contém um grande inimigo alienígena. Agora, uma invasão, tipo aliens, predadores, fazendo tudo, eles não vão conseguir. A agência não daria conta, cara. Eles só conseguem lutar com alienígena zoado. Não, mas olha só, a agência, ela não tá ali. Ela não é o exército da Terra contra os ETs. Ela é uma agência que fiscaliza a entrada e saída. É tipo a alfândega. É essa porra. Então, tipo, é policial rodoviário. Ela tem a SWAT dela. Tem. Equipe de campo. Olha só, a gente nunca viu um filme do Men in Black que a merda fudeu geral, a invasão foda. Nunca teve. Viu? Chama ver a batalha final. Eles não fizeram nada. Tem um seriado sobre isso e eles não aparecem. Men in Black, eles são tipo a Polícia Federal. Então. Eles cuidam das coisas ali. Eles não são um exército. Tá, mas o Will Smith e o Tommy Lee Jones caçando predador e alien. O palco excelente seria uma coisa tipo assim, agentes J&K. O predador chegou aqui, foi preso na alfândega com um carregamento de 10 ovos de alien. Vocês têm que... Entendeu? Eles não contam. Mas sabe qual é o problema também? Eles vivem se lambuzando nas gormas das alienígenas. É verdade. Quando eles explodirem o alien, fudeu. Acabou, eles derretem junto. Mas tem que saber disso, né, cara? Mas exatamente. Se você levar em conta também o excelente desenho animado do... Era muito maneiro. Principalmente aquele que era bem Iron Flux, que eles eram bem magrelos. Bem legal esse desenho. Eles tinham um preparo que, se na hora que alguém explodisse o alien, voasse o ácido no Jay. Aí o Kay, tipo, meu Deus, o que aconteceu? Aí ele só ia passar assim e falar assim, ué, eu passei o spray XLY que a gente desenvolveu, não sei aonde. Eles estavam sempre preparados com uma parada. Sim. Aí... Já tem um alien chamado Deus Ex Machina. Exato. Mas olha, cara, só, se você pegar o alien do Alien 3, aquele que sai correndo de puta, aquele alien é sinistro. Aquele alien é sinistro. Todos os caras não tinham recurso ali na prisão. Não tinha nem arma ali na prisão. Cara, se tiver uma infestação de alien... Mas aí se deu errado, realmente. Se dá errado, eles perderam. O lance, eles têm que conter. Eles já conseguiram vencer o Predador parando ele na alfândega. Não, mas conter até o Danny Glover conteve. Total, é verdade. O Smith não vai? O Danny Glover conteve, mas conteve ralando. Aquela corridinha de merda, o Smith corre muito mais legal que ele. Não fala mal do Danny Glover. Vai ganhar. Danny Glover pode estar velho demais. Ele tá velho demais pra esse tipo de coisa, mas ele continua fazendo. Continua fazendo. Então. O dia que você vencer um Predador na mão, você vem falar com a gente. Tá bom? E com a idade do Danny Glover. Olha só, o Alien, ele pode vir disfarçado, ele pode estar dentro da pessoa que tá fazendo o check-in ali na imigração. Não, mas ele faz um scan alienígena, vai detectar na hora. Ah, eles fazem um full body scan e eles veem o Alien, é isso. Se bobear, o Jay tá com o Alien já implantado na barriga dele e a luta toda, o conflito todo, ele é contra o tempo também, não somente... Tá com dor de barriga, né? O cara tá com a dor de barriga. Tá com a dor de barriga. Eu acho que o Men in Black ganha. Levando em conta tudo, principalmente o desenho, cara, muito foda. Eu acho que o Men in Black, eles vão estar preparados pra esse tipo de situação. Assim. Ah, você falou aí do Danny Glover, eu tenho uma boa. Martin Riggs e o Mortal versus Tongue Cash. Ih, Tongue Cash é do caralho, mané. Não. As suas impressões são uma coisa. Eu quero saber quem é que ganha. Como dupla. Quem é? Exatamente. O Máquina Mortífera, o Martin Riggs e o Mortal eram fodas, cara. Exatamente. Como dupla, Martin Riggs e Mortal levam. Por quê? Tongue Cash, eles funcionam melhor separados. Eles estão sempre em conflito muito grande. E o Martin Riggs, ele não tem nada a perder. Ele é aquele que o pessoal chama de wild card, não é isso? Loose Cannon. Não. Ele vive com aquela arminha na cabeça, se mata. Lembra que tinha até no Saturday Night Live? Um quadro que qualquer coisa ele botava arma na boca. Matando. Eu quero sorvete. Não, não, não, não. O Stallone usa óculos, cara. No Tank Cash. Não, cara, vocês estão malucos. Aqui, ó, ele usa óculos. Sim, mas, pô, Tank Cash era agressividade. Ele é um coxinha. Olha só, o Martin Riggs, ele faz aquele smile lá longe na stand de tiro, hein? O cara tem uma mira filha da puta. A favor do Mel Gibson, você tem o deslocamento do ombro, que é um golpe inesperado. É. Exatamente. É verdade. E o cabelo do Martin Riggs, em comparação com o cabelo do Russell aqui, do Kurt Russell, eu acho que, apesar de adorar o cabelo do Kurt Russell aqui, respeito total, o Martin Riggs ganha. É porque tá bom, o cabelo então... dele é sozinho uma homenagem aos anos 80 e 90. Exato. Ele correndo louco assim, na rua, atrás do Murtaugh, aquele cabelo ao vento. Porra, não fale mal de Tang Cash. Descalço. Lembrando que o Martin Riggs luta jiu-jitsu. Murtaugh, ele fica pra trás, ele fala, eu tô muito velho pra isso. E se for a galera do Máquina Mortífera versus o Bud Spencer e o outro lá. Terence Hill. Terence Hill, aí não dá. Terence Hill e companhia. Terence Hill e Bud Spencer. Bud Isso. Spencer, pô. É, aí você tá mexendo com forças que você não deve mexer. É, exato. Não tem como. Round 1. Fight! Axel Foley versus John McClane. Ah, John McClane, sem sombra de dúvida. John McClane. Sem sombra de dúvida. Olha que o Axel Foley é safo pra caralho. O Axel Foley ia fingir tentar invadir lá usando um saquinho dizendo que é uma bomba, se passando por um gay. ia botar banana no cano de descarga do... Exatamente, cara. Eu acho que a verdadeira luta aqui tá em quem irrita mais. Quem perde a paciência primeiro? O Axel Foley ou o John McClane? Eu acho que o John McClane perde a paciência antes, cara. É que o problema, porque o John McClane sem paciência é mais foda. Perigoso. Pois é. Mas o Axel Foley tem aquela risada muito maneira do John McClane. Aquele dedinho de jogo. E o Axel Foley tem a ajuda daqueles dois policiais. É, do Gordinho Careca. Gordinho Careca e o outro que tem boa pontaria, magrinho. Salsicha, né? Mas salsicha. Cara, mas olha só. E o John McClane só tem a ajuda daquele comedor de rosquinha. É. Mas ele não precisa de ajuda de mais ninguém. Exato, mas o John McClane, cara, ele, o Axel Foley, ele é o cara que vai sempre se mete nas situações zoadas. O John McClane não, ele tá lá e a situação vem e é sempre uma parada exagerada, é muito maior do que as coisas do Axel Foley. Ah, e olha só. Olha e ele só. Resolve sozinho. O Beto tá lembrando o seguinte, se a gente considerar o verdadeiro John McClane, que vai ali até o 3. Dois. Mas assim, como essência do personagem, até o 3 vale. Até ali uma coisa. Agora, se você considerar o John McClane, do Duro de Matar 4 e 5, ele é imortal. Ah, ele é imortal. É, acabou. Ele é Deus, entendeu? Ele é Olha só, eu acho que o John McClane, ele se mete em muito mais perigo do que o Axel Foley. Então você rola o dado muito mais vezes pro John McClane, entendeu? O risco dele tirar a falha catastrófica é muito maior, cara. É verdade. Não, mas as situações deles são muito mais bizarras, cara. O Axel Foley, ele sempre precisa dos outros policiais pra resolver o problema. Ele sempre convoca os outros. O John McClane sempre resolve sozinho. É verdade. Cara, é mas verdade. É por muito pouco. Ele sempre resolve porque ele tirou um 20-20 no dado. É, mas ele jogada. Tira, ele sempre tira, né, cara? Mas aí, então, a gente já chegou à conclusão de que o McClane é nível mais alto do que o Axel Foley. Sim, ele é melhor. E aí, tem muito mais hit point também. Mas o Axel Foley, ele tem a daga de ouro. Não, é a mesma coisa, vai se fuder todo mundo. Pois é, porra, era o meu personagem, cara. Sem contar que ele tem sangue azul, então, né? Ele cansou daquela vida real e se mudou pra Detroit pra virar policial. Até o dia que apareceu um garoto dourado pedindo ajuda. Tá bom, aí vocês... Nossa. E olha só, e o Axel Foley, ele consegue fazer vários personagens no mesmo filme, tá? Se disfarçar e conseguir enganar o McClane. Caraca. Tá, vai disfarçar de uma gorda gigante, de um tio que peida. Se for assim, o McClane, ele engana a morte. Engana a morte? É, pô. No filme lá das coroas que não morre de jeito nenhum. É verdade. Puta, não. Aí vocês estão misturando muito, cara. É. Para o reino animal. Temos aqui Lion versus Lion Man. Porra! Vocês sabiam que o Lion, o nome dele em inglês é Lion ou? Nunca saquei. É o que? É Lion? É isso? Lion! Lion! Como é que eles chamam? Eu não. Puta, eu nunca. Lion ou, eles chamam Lion ou lá. Lion ou? A língua, a língua de Tandera tem essas coisas, assim. Mas você sabe por que é isso, né? Porque eles são gatos. E o gato tem um miau. Isso era uma piada, vocês entenderam? Alguém lembra da descrição do narrador quando falava que Lion Man é a transfiguração de um jovem guerreiro que sozinho luta contra todo o mal? Então, na minha concepção é o seguinte: se o Lion Man sozinho luta contra todo o mal, ele é foda. Olha aí, rapidinho, presta atenção. Se fosse assim, os bardos no RPG seriam o melhor personagem. Isso é mentira, cara. Isso é historinha, bicho. Não, porque o Lion ou luta contra o Mon-Ra, que usa o poder dos espíritos do mal pra transformarem a forma decadente dele. Uhum. Então ele tem o suporte de todos os espíritos do mal. Além do que, o Mon-Ra é o de vida eterna. O de vida eterna. Bem, ambos aqui têm espadas, né? É, apesar de eu não lembrar se a espada do Lion Man tinha um nome. Sabe qual é o problema? O Lion Man usava a espada ao contrário, lembra? Não. Ele segurava lá pra baixo. Caralho. Sério? Sério. Pô, respect, hein, total. Sabe qual é o problema? O Lion Man não enxerga nada com aquela porra daquela máscara de leão. Cara, aquela máscara é demais. Lion Man é uma dádiva dos ninjas. Além do que, o Lion pode pedir a ajuda da galera com o Lion Sinal. Isso. E aí acabou, né, cara? Aí toca a musiquinha, começa a pular Thundercat tudo que é lado, fodeu o problema mesmo. O Lion Man é muito patético. Eu tô olhando aqui. Assim, não, a lembrança que você tem é um negócio horroroso, cara. O Lion Man, ele era um furry, cara. E o Lion Man tinha dois ajudantes. Tinha o Ryoba, o Jaguar, e Joe Tiger, o Tigre. Nossa. Joe Tiger. Aí você respeita ele. É um californiano que pega onda. Mas o Lion Man, ele evoluiu, né? Tinha o Lion Man G. Ah, é? Marcelinho, né, cara? Lion Maru. É, pois é. Maluco, cara. Por quê? Full Lion Maru, porra. Eu assistia o Lion Man, mas com uma ponta de tristeza. Confesso que na hora que não passava, não tinha nada passando. E era muito patético. Até criança sabia que ele era muito ruim. Mas cara, olha só, o Lion Man era um samurai. Isso. O Lion O ganha de um samurai. Temos aí um precedente. O Lion O enfrentava aquele samurai e a espada justiceira quebrou enfrentando a espada de um samurai. Olha a polêmica, gente. Aí realmente ia ser um problema. Olha, eu vi aqui o Lion Man lutando. Ironia, ia altar. O nível irônico tá acima de 9 mil. Round 1, fight! Agora, essa briga é boa. Nathan Drake, do Uncharted, versus Indiana Jones versus a nova Lara Croft. Nathan Drake. Olha aí. Porra, nem pensou? Nem pensei. Nathan Drake. Por quê? Como assim? Cara, olha só. O Nathan Drake sozinho, deve ter matado umas 150 mil pessoas. Sozinho. Sem precisar da ajuda de ninguém. Certo. O Nathan Drake cai em prédios e ele sai de dentro do prédio que está caindo. Você nunca chorou por causa do Nathan Drake, cara. O Nathan Drake matou os zumbis. Certo. Ah? Certo. Essa sua lógica, o Indiana Jones sobreviveu dentro de uma geladeira a uma explosão atômica. É. O Indiana Jones sobreviveu à Arca da Aliança, maluco. Enquanto todos os outros nazistas derreteram. É, olha aí. Tá, o pai dele é um Highlander, cara. O Indiana Jones comeu o cérebro de macaco. O pai dele é um Highlander. Peraí, e ele derrotou o Kalima. Kalima. Ele teve o coração arrancado do peito e sobreviveu. Usando magia, que ele profere a magia lá quando no ele final, derrota. No final, ele faz um... E pra finalizar, ele bebeu do cálice sagrado. Então ele é imortal. Não, perdeu. Então, olha só, convenhamos aqui. O Nathan Drake e a Lara Croft vieram depois do Indiana Jones. Eles aprenderam com o vovô Indiana Jones. Então o Indiana Jones vai supervisionar essa briga. Só vou falar uma coisa. Eu vi um vídeo do Indiana Jones jogando Nathan Drake e falando: isso é muito difícil para mim. Sim, porque ele tá com artrite, artrose. Você não viu um vídeo do Indiana Jones? Você viu um vídeo do Harrison Ford. Exatamente. Mas não é o Indiana Jones. Teve a honra de interpretar o Indy. Exatamente. Então vamos falar quem é o Nathan Drake de verdade, aquele gordinho programador, cheio de meleca sentado lá no... Que papinho. Olha só, a nova Lara Croft, ela apanha tal qual John McClane. Ela tem um nível de hit points absurdos. Camisinha, ela, não? Perfurações, ossos quebrados, ela cai aquele jogo inteiro. Ela tem um tumbling absurdo, porque ela cai de alturas absurdas e ela se quebra toda, cara. Mas ela continua. Mas Alexandre, o Drake apanha como poucos, cara. O Drake, tá, ele é o John McClane, ele, se não, ele se não apanha contra aqui nessa nova Lara Croft. Mas você não dá pra comparar um jogo de videogame com um filme, porque no videogame você tem lá aquele autosave. Então, mulher morre e volta, morre e volta. No filme não tem autosave, maluco. O Indiana Jones já pulou de um avião com um bote. Ele é o verdadeiro Navy SEAL, cara. Eu acho que os dois, a Lara Croft pega duas pistolas, o Nathan Drake pega uma AK-47 e o Indiana Jones dá uma chicotada e joga pra longe essas armas todas, cara. É, o Indiana Jones ganha deles dois. E manda as crianças na casa. Manda as crianças pro quarto. Exatamente. E não perde o chapéu. Ah, exatamente. Round one. Fight! Vamos para o universo underground, embaixo da terra. Pensei aqui em Tremors versus Anaconda. Excelente disputa. Que? Tremors é daquele filme... Ataque dos Vermes Malditos. Nossa, aqueles vermes do deserto. Versus o filme da Anaconda, aquela merda gigante. Mas a Anaconda não anda por debaixo da terra. Tipo, não... É, mas a Anaconda engoliu o John Voight e recurgitou ele. O que é algo a se respeitar. Convenhamos o seguinte, cara. Você ser derrotado por o Kevin Bacon não é uma parada que pese a seu favor. Ah, como assim? Kevin Bacon é Slippers, foda. Cara, o Kevin Bacon é lá um cara muito difícil de se ganhar, né, cara? É, no Slippers é ele tá... Só pode disputar um campeonato de dança com ele na cidade vizinha e você tá tranquilo. Kevin Bacon dança bem, cara. Vocês estão também enganados. Quem derrotou não foi o Kevin Bacon. É o Fred Ward, que é o Remo, desarmado e perigoso. Isso, é verdade. Eu acho que, na verdade, a disputa melhor é os vermes malditos contra os Sand Sharks, os tubarões de areia daquele filme C. Você já viram essa porra? Não. Tem tubarões de areia aí, que é um filmão. Pô, pode ser também os bichos da Duna. Isso, tá aí. Ah, mas tá aí ganha, mas aí, porra. Porque, mas aí ganha. Não, mas aí é o bicho da Duna contra o bicho lá do Star Wars. Ah, aquele bicho Sarlacc. Aí já tá mais proporcional. O Sarlacc, ninguém nunca viu o Sarlacc, ele fica enterrado. Não, acho que o Roberto tá falando... Do meteoro, que quase engole a Meg. Ah, o do meteoro? É. Que eles aterrissam dentro dele. Que cospe a Meg, né? Mas aí é um problema, cara, porque os bichos estão lá no deserto, vai vir um meteoro com um bicho... Buf! E se aquele bicho não é o bicho de Duna que veio de um meteoro e invadiu o deserto? É, esse é o ponto, cara. Esse é o ponto. Tremors, ele não seria um bicho para existir na Terra desde a essência dela. Uhum. Ele já teria se multiplicado agressivamente, então ele veio de fora. Mas eu acho que o melhor combate realmente é entre eles e o Sarlacc, que o Jovem Nerd lembrou. Só que o Sarlacc, ele é um animal milenar, né? É. Ele fica ali... É, mas a gente não sabe qual é a forma do Sarlacc. É, ele tá ali de boquinha aberta, né? Olha só, eu tenho uma... vocês falaram aí, eu pensei num... Boca num ou combate, outra coisa aberta. Um combate mais maneiro. Pô, Jovem Nerd. Esse é o Jovem Nerd. Qual é o buraco do Sarlacc aquele ali? Esse é o Jovem Nerd. Essa é a orelha dele, né, cara? Pode ser, ué. Ah, eu pensei em um combate mais maneiro aí, baseado no que vocês falaram. Rain McCormack versus Tony Maneiro. What? Tony Maneiro, caralho? É, o Footloose cara. Versus o Embalo de Sábado à Noite. Pô, Tony Maneiro, cara. Não existiria Rain McCormack sem Tony Maneiro. Peraí, mas... É uma disputa de dança. É uma disputa válida. Tem... Olha só, o Kevin Bacon, o Footloose, luta pela liberdade de expressão de uma comunidade. Certo? Que quer dançar e o pastor não deixa. E o John Travolta quer fuder. O John Travolta quer fuder, mas no final da história ele luta pela independência dele. Sair daquela vidinha. É verdade. Ah. E aí, quem ganha? Cara. É difícil, Kevin Bacon e John Travolta, né? O John Travolta dança melhor. Você quer imaginar os dois num Dancing with the Stars, alguma coisa assim? Os dois se enfrentando, se degladiando, quase... Não, mas olha só, é um dance-off, vamos lá. Quem o Kevin Bacon comeu? Kevin Bacon comeu o porco, né? Lararararara. Nossa senhora! Vamos lá. Porque o John Travolta pegou a Olivia Newton-John. Verdade, fato. Let's get physical. Let's get physical. Acho que ele ganha só o preço, hein? Peraí. Olha aí, mas eu coloco nessa competição de dança, sabe quem? A Jennifer Lawrence e aquele malandro lá do Melhor da Vida. A Jovem Nerd e a luta por colocar a Jennifer Lawrence em tudo que é lugar. Ela sobe desengonçada no ombro do cara, ganha nota 5 e sai felizona, cara. Aí você bota também a Jennifer Beals no Flashdance. Bota a dublê dela, né? Aí a gente acha logo, bota a Natalie Portman no cisne negro. Ai, parabéns. Melhor ciririca do ela ganha, ela ganha porque ela vira o cisne. Melhor ciririca do cinema foi foda. Aprenda com esse filme. Que pariu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.